Nosso tema de hoje é a prece. Então a gente aprendeu desde pequeno, né? Os nossos pais nos ensinaram a rezar. E nos disseram o porquê que era imprescindível rezar, porquê que era necessário. Eles nos ensinaram que a prece, a oração, nos aproxima de Deus, que é o nosso Pai, que nos criou, e que essa aproximação nos traz a paz, a tranquilidade, que a gente tanto pede e que a gente tanto precisa. Então, essa paz, ela pode ser alcançada por cada um de nós, através dessa oração, através dessa aproximação de Deus. É necessário que a gente acredite nisso para poder mover essa força. Aqui no Evangelho, ele nos diz, capítulo 27, sobre a qualidade da prece. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que se comprazem orar de pé nas sinagogas. Porque esses, quando fazem na presença de outros, já receberam a sua recompensa. Mas sim, te reserva no teu quarto em silêncio, sem a vista de ninguém, e ali abre o teu coração a Deus, que é vosso Pai, sabe o que necessitas antes mesmo de pedir. E acrescenta, quando vos apresentares para orar, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe primeiro, a fim de que vosso Pai perdoe também os vossos pecados. Esse, inclusive, é um trecho do Pai Nosso, a primeira oração que a gente aprende. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então é importante o perdão sentido e vivido, para que a gente possa realmente merecer ser perdoado. Essa é uma das qualidades da prece. No Livro dos Espíritos, ele nos pergunta se a prece é agradável a Deus. E a resposta, a prece é sempre agradável a Deus quando ela é ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele. Então, o que a gente busca é que aquelas orações que a gente aprendeu e que a gente repete muitas vezes de forma maquinal, mas que a gente possa, mesmo repetindo elas, ter o pensamento de cada palavra que a gente está dizendo. Como eu citei agora no Pai Nosso, onde fala do perdão. Que a gente possa entender o que a gente pode estar dizendo, para que realmente a boca tenha contato com a mente. Que a gente possa dizer e pensar aquilo que a gente está fazendo. Qual é o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, se aproximar dele e colocar-se em comunicação com ele. Então essa é a nossa intenção. Sendo filhos de Deus e nos colocando numa posição abaixo, obviamente, ele que tudo sabe, tudo conhece, nós estamos então de forma humilde nos dirigindo a ele. A prece torna o homem melhor? Sim, porque aquele que ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia os bons espíritos para o assistir. Então, às vezes, a gente se questiona ou acha só que são práticas que nos modificam. Mas a prece é o primeiro elemento para a gente conseguir as mudanças que a gente quer fazer em nós mesmos. Pode-se orar utilmente por outra pessoa? Pergunta mais adiante. O espírito daquele que ora age por sua vontade de fazer o bem. A prece atrai para si os bons espíritos que se associam ao bem que se quer fazer. Então a gente falou no começo da questão das irradiações. As irradiações é uma maneira da gente orar. No momento que tu escreve o nome daquela pessoa no papel, tu está pensando nela, tu está desejando que ela receba alguma coisa de bom. É um sentimento que tu está provocando. E se o sentimento é bom, ela vai receber alguma coisa. Talvez não aquilo que a gente queira, mas aquilo que ela precisa e de acordo com o movimento que a gente faz através da oração. Até com relação a isso, no Evangelho, ele fala, uma explicação ele dá sobre a ação da prece, de que maneira que ela acontece, o que que é a prece, essa oração que a gente faz. Estabelece-se uma corrente fluídica de um para o outro. Quando a gente está em oração sentida, nós estabelecemos essa corrente fluídica. Nossa, para quem a gente está dirigindo a prece. Seja um santo, seja para Deus, seja para uma outra pessoa que a gente queira que receba essa energia. E de que maneira? A energia da corrente está em razão do vigor do pensamento e da vontade. Então, a insistência, ela vai acabar fazendo com que a energia dessa corrente, ela se torne mais vigorosa. Então, quando a gente faz a oração por nós mesmos, pedindo alguma coisa, a gente deve insistir. Deve manter todos os dias. É o que se convencionou de novena. Né? É uma insistência sempre com a mesma intenção. Isso faz com que aquilo fique, de uma certa maneira, impregnado em nós, no nosso pensamento. A gente passa o dia pensando naquilo. De uma certa maneira, a gente começa a mover não só a energia, mas a atitude também. Como eu disse antes, a prece é o primeiro passo. A partir dela, tu começa a mudar, tu começa a buscar também de forma material e física aquilo que tu está pedindo. A eficácia da prece. Ela nos diz o seguinte, de que maneira que ela é eficiente. O que Deus considerar se se dirige a Ele com confiança é a coragem, a paciência e a resignação. Então, como eu disse antes, a gente às vezes pede alguma coisa, mas não é aquilo que a gente está pedindo que a gente vai alcançar. É como se pedisse para Ele resolver o nosso problema. E não seria certo. O que Ele nos dá é força, coragem, paciência, resignação, compreensão, para poder entender aquilo que nós estamos passando e para, através dessa compreensão, nós provocarmos a mudança dentro de nós. A mudança que se faz necessária frente ao problema que se apresentou. O que considerar ainda são os meios de sair por si mesmo da dificuldade, com a ajuda das ideias que lhe são sugeridas pelos bons espíritos, deixando-lhes assim o mérito. Assiste àqueles que ajudam a si mesmos, segundo esta máxima: ajuda-te e o céu te ajudará. Então, nós devemos mover essa força. O auxílio, ele está sempre do nosso lado, basta a gente solicitar, a gente caminhar ao lado desses bons espíritos, a gente dá ouvido para aquilo que eles estão nos dizendo. Não basta apenas a gente pedir e não ter ação sobre isso, não se movimentar. É como um pai e seu filho, né? Que lhe pede alguma coisa e o pai sabe o que que ele merece, o que que ele precisa receber. Se der tudo aquilo que ele pede, Lá adiante, ele vai perceber que ele errou, que ele estragou o filho, e que fica bem mais difícil ele conseguir que ele compreenda, já numa fase avançada, o que ele deveria ter feito. Então, amar, compreender, também é negar algumas coisas. É saber escolher o que é necessário. É como se diz, costumeiramente, não se dá o peixe, se ensina a pescar. Porque se tu der o peixe, a pessoa não aprende e amanhã ela está de novo pedindo para ti um novo peixe. E a gente não quer pessoas dependentes. Nós não queremos ser dependentes, nós queremos, cada um de nós, que a gente tenha a luz para entender, para perceber o que, que a gente deve fazer. E não está sempre utilizando bengalas. Então, quando a gente ora, a gente está primeiramente usando o nosso sentimento para nos conectar, para que seja verdadeira as nossas palavras. E através desse sentimento, a gente está acessando essa espiritualidade que está do nosso lado a todo momento. E que está nos sugerindo boas práticas, boas ideias, para que a gente possa perceber, muitas vezes, a solução daqueles problemas que parecem que não tem remédio, que não tem solução. Mas tudo tem, né? A gente vai ouvindo várias frases no decorrer da vida e a gente vai lembrando delas em cada momento. E tem uma que diz: que Deus me dê ombros fortes para poder carregar a cruz, como a gente chama, né? As nossas dificuldades, os nossos problemas. Então, que Ele me dê força para poder carregar. E não que Ele me tire dos ombros esse peso. Não que me alivie. Porque se está na minha encruzilhada, é porque eu preciso, de alguma forma, aprender alguma coisa com isso. Eu preciso perceber que aquilo tem alguma importância na minha vida e eu preciso, através disso, compreendendo, superando, para poder seguir em frente. Então, não é aliviando que a gente vai resolver, porém, enfrentando. E nós temos esse auxílio da prece, primeiramente. Nós temos pessoas que nos são colocadas na nossa estrada para nos ajudar. Nós precisamos, às vezes, perceber tudo isso que está à nossa volta. Perceber quanta coisa boa existe à nossa disposição. O quanto a gente pode, ao invés de, às vezes, ter uma atitude simples de reclamar, a gente pode praticar.